ATL DJ Weekend continua. E agora a gente curte uma hora só de sonzeira. Produção brasileira é destaque no ATL DJ Weekend. Sonzeira, aumente o volume. A sonzeira é garantida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Estamos de volta aqui nas ondas da Atlântida, agora com uma hora só de sonzeira. Muito boa noite pra você, obrigado pela sua companhia. Eu sou o DJ Gusanotto e recebo por aqui os grandes nomes da cena nacional pra gente fazer uma hora de muita música toda sexta-feira, a partir das 11 aqui na Atlântida e 24 horas por dia no sonzeira.com.br. Convidado dessa noite é o Rockstead. Na segunda semana de dezembro ele lança a track Lonely Feelings, que é uma collab com o Gabê, além de abrir o show do New Order aqui por pela turnê em algumas datas aqui no Brasil. Dia 21 de novembro em São Paulo, 30 de novembro em Uberlândia e dia 2 de dezembro em Curitiba. Também em dezembro ele toca no The Garden em Joinville e no Sunset Virada Mágica na Praia do Rosa. E aqui na Rede Atlântida a gente confere agora uma hora só de sonzeira com Rockstead. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Fala galera ligada no Sonzeira Radio Show na Rádio Atlântida. Aqui é o Rockstead e eu tô muito feliz de participar aqui do programa. Acabei de dar os últimos retoques aqui no remix da Rock Diz, junto com o Fractal, que inclusive tá nesse set. Bom, pra começar, vou tocar uma track aqui chamada Smack, que tem agitado bem as pistas onde eu toco, e vai ser lançada na label do Kyle Watson, Box of Cats, mas só em maio de 2019. E é isso aí, vamos que vamos. A rádio do Sonzeira Radio Show, Atlântida. Style, and sometimes you needed a smack. Smash. brother, you gotta go inside the head, you know? Atlântida. Where'd you find this? Show. Just lonely feelings. We'll be right back. this, rock this, rock this, rock this. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Motherfucking house. Radio Show. Radio Show. Atlântida. Atlântida. isso aí, essa última track foi a Ride, com o vocal da Bellatriz. Fizemos umas 3 semanas atrás, é bem recente ainda, não tem label. E também tô tocando as tracks Lonely Feelings e Nothing's Real, com o vocal da Sherry, ambas são collab com o Gabi. E agora vamos com a track Good Liar, com Fractal e Bellatriz, aqui no Sonzeira Radio Show. A rádio do Sonzeira Radio Show. Atlântida. Do Sonzeira Radio Show. Atlântida. We'll be right back. Atlântida. Atlântida. Thank you. Show. Atlântida. I found my peace of mind. I found my peace. Track Peace, collab com a Barja, além de ter tocado a Taking Back, lançamento na Clandestine, baixa lá que tá free download. Espero que todos tenham curtido aí do meu set, e agradeço aí Guzanoto, da Rádio Atlântida, Sonzeira, e a todos que acompanharam meu set, amo vocês, tamo junto. Continue ligado no fim de semana da Atlântida, daqui a pouco tem mais.